Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer minha mãe Margarete, meu pai Felipe, Carlos Castaneda, Dom Paulo na qual, meu tio Júnior, minhas irmãs Camila, Ana Clara e Rafaela, a todos os filhos do Oriente, minha menina Juliana. Todo mundo que ajudou nós, desde o começo, quem me prestou 10 contos, salvou um baseado, uma ideia, um cigarro, uma carona, pro Mano B, pro Mano Chubb, pro Mano Vitor, com Alex Vinícius, Pitinho Aldeia, Cadu Tatu, Robinho Tatu, Lucas Olli, Pedro Pedrada, todas as participações do nosso disco, muito obrigado. Todos os MCs do Rio de Janeiro. Os outros também que nos fortaleceram. Chá de família Madaf, Felpcast, Cacetinho, LLH, QB, meu irmão, rapaziada da Praiana, da Santiago, do Paulinho, falecido Arthur Careca, Bia Cartel, MC, rapaziada da Cone Crew, Recrio, Barra, JPA, Zona Sul, Isabel Rocinha, Complexo, Zona Norte, Lotar, Vitória, tudo bom. Minha área, minha casa, é aquele West, Espírito Brutos Eterno, Titi Marechal foi muito importante também no começo. Todas as praias. Você que tem feito muito pelo rap, Dom Negroni, Tigrão, Mamute, Funkeiro, meu braço, CKCT Cachabate, Luciano Silício, aos amigos envolvidos, o Brothers Altinha, Sufrimo, Magrão, o Brother Boribor, Pés Antiga, Rapaziada de São Franca, Fubá, Piratininga, Itaipuita, Quatro, Equanto, Icaraí, Santa Rosa, Salva, Pepe, Donga, Maiseno, Maiseninha, a rapaziada da Cantareira, todos os brothers que acompanharam desde o começo, que viram a nossa luta, e queria pedir um salve especial pra quem eu esqueci de falar, porque eu sou sequelado. Aos que já se foram, aos que ajudaram, a Deus que fez tudo dar certo na hora certa da minha vida. A minha Dodge branquinha, ele capitou o Antônio, o Futebombo, meus brothers das infâncias e todas as minas que eu já lancei, geral que curte o som, é nóis. Caralhão, coragem é muito relevante. Coragem! Fora disso, ai, Nelson. Nelson, meu colorido. Olha aqui, é pesadinho. Quero agradecer os amigos dos Combi que sempre fortaleceram e quando tem sem dinheiro. Os amigos que é um filho, Mano Yuri, TH, Mano Pescoça, Mano Luvinha, Rolezinho Jovem, Matinal, só vamos. Mano Inset, é Black, os amigos Bradock do Capubá, seu Cabral, seu Liseiro, Frank Lixeiro, Dona Bimbim, Neném, seu Isaac, Eugênio, Sagaz, Venãozinho, Coragem, e os amigos fãs que acompanham meu trabalho. Desde a minha existência lírica e física no planeta Terra. Agradeço o vizinho lá de onde eu moro por aguentar o barulho. Seguindo fumando, gritando, falando merda até as 6 da manhã. Só fumando sal limpo, sempre largar 20 contos na minha mão quando eu sempre preciso. Deus te abençoe. E agradeço meu fígado por ainda estar vivo e total flash. Só, não, pera aí, sem só não. Um só pra todas as regatas na pista e a regata do Facebook. Pode me adigir, Foragem Oriente. Baby, nós de reina, nós de reina, nós de reina. Queria dar um ficar mal pros camaradas. Geral influenciou muito. Realmente. Cadê o Geninho, cara? Valeu, geral. É nóis aí. Geninho ralou, mano. Aí, mandar um alô pra geral, que o Geninho mandar um alô aí também. Aí, tá ligado? Ele não tá aqui, mas provavelmente vocês sabem também. Que é um alô. Agora falando sério, né? Sério. A todos os espíritos elevados que abençoaram a gente pelo caminho, que não foram poucos, tá ligado? Rapaziada que acompanhou desde menor, que a gente estudava, meu irmão. Rapaziada que acompanhou pelo Salesiano, São José, La Paz, GPI, São Vicente. Rapaziada da UF, geral que encontrei de cima a baixo pelo Brasil. Geral que dedica o coração a essa parada que é produção independente, ao trabalho social, ao rap, aos profissionais que entendem o poder da arte e educação nas comunidades e nas escolas. Rapaziada das rodas de rima e a todo maluco que divulga o som do Oriente, o rap nacional de qualidade. A todo mundo mesmo, de coração, a cada um que fortaleceu em cada etapa. Não é fácil, não, desorientar só pra nós. Mande maluco, mas que na verdade tem um objetivo em mente. Um salve geral que acredita na gente. Nesse Oriente, vamos ver se o ódio. Tamo junto. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, we've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs.